Capítulo 5 – O Espírito dos Poços. Conan ficou quieto, suportando o peso das correntes e o desespero de sua situação com o mesmo estoicismo dos selvagens que o haviam criado. Não se moveu porque o barulho das correntes, quando se mexia, soava assustadoramente alto na escuridão e quietude. Também fazia parte de seu instinto nascido de mil ancestrais selvagens não trair sua posição indefesa. Isso não resultou de um processo lógico de raciocínio. Ele não se manteve imóvel por ter imaginado que as trevas escondiam perigos furtivos que poderiam descobri-lo em seu desamparo. Como Zaltotum assegurou que não seria ferido, Conan acreditou que era interesse do homem preservá-lo ao menos por um tempo. Mas os instintos estavam lá, os mesmos que em sua infância o fizeram guardar silêncio e se esconder enquanto bestas ferozes rondavam seu esconderijo. Mesmo seus aguçados olhos não conseguiam penetrar na densa escuridão. Contudo, após um período de tempo que ele era incapaz de estimar, um fino brilho tornou-se aparente, um tipo de feixe cinza oblíquo através do qual Conan podia ver vagamente as barras da porta na altura do cotovelo e até mesmo visualizar o esqueleto da outra grade mais ao fundo. Aquilo o intrigou, mas, enfim, percebeu a explicação. Estava bem abaixo do solo, nos poços sob o palácio. Entretanto, por algum motivo, uma fossa havia sido construída a partir de algum lugar lá em cima. Do lado de fora, a lua erguera-se a um ponto em que sua luz incidia para dentro da cova. Por meio do seu reflexo, ele conseguiria determinar a passagem dos dias e das noites. Talvez o sol pudesse brilhar para dentro da fossa, mas também é possível que fosse fechada durante o dia. Quem sabe aquilo era um método sutil de tortura, permitindo que um prisioneiro tivesse um vislumbre da luz do dia ou do luar. Seu olhar caiu sobre os restos do esqueleto no canto mais distante, brilhando levemente. Não sobrecarregou seu cérebro com especulações sem sentido sobre quem havia sido aquele infeliz ou o motivo de ele ter sido condenado, mas se perguntou sobre a condição despedaçada dos ossos. Não tinham sido triturados durante uma tortura. Então, enquanto observava, outro detalhe repugnante ficou evidente. Os ossos do queixo tinham sido separados na longitudinal e só havia uma explicação. Tinham sido quebrados daquela forma para que a medula fosse obtida. Ainda assim, que criatura além do homem pode esmagar ossos por causa da medula? Talvez aqueles restos fossem a evidência muda de um horrível banquete canibal de desgraçados levados à loucura por causa da fome. Conan divagou se seus ossos seriam encontrados no futuro, pendurados nas correntes enferrujadas, e lutou contra o pânico irracional como um lobo aprisionado em uma armadilha. O cimério não praguejou, nem gritou, choramingou ou se enfureceu como um homem civilizado teria feito. Mas a dor e a turbulência em seu peito eram ferozes. Seus membros poderosos estremeceram com a intensidade das emoções. Em algum lugar, longe, a oeste, o exército Nemédio abria caminho, retalhando e queimando tudo no coração de seu reino. A pequena tropa dos poitanianos não podia fazer frente à invasão. Próspero talvez fosse capaz de manter Tarantia por semanas ou meses, mas se não fosse auxiliado, teria que se render ao inimigo em número muito superior. É certo, Conan pensou, que os barões se juntariam a Próspero contra o exército conquistador. Mas nesse ínterim, ele tinha que permanecer quieto e indefeso em uma cela escura, enquanto outros lideravam as lanças e lutavam por seu reino. O rei pressionou seus dentes com uma ira rubra. Ele se enrijeceu quando, do lado de fora da porta, escutou passos furtivos. Forçando os olhos, identificou uma figura arqueada na grade de ferro. Após atrito de metal contra metal, ouviu um ruído que parecia o de uma chave entrando na fechadura. O vulto moveu-se silenciosamente para fora do seu campo de visão. Deve ser algum guarda, ele supôs, checando a tranca. Então o cimério escutou o som se repetir à distância, seguido pela suave abertura de uma porta e por um andar rápido e furtivo de pés calçados recuando ao longe. Então o silêncio caiu novamente. Conan aguçou os ouvidos por um período que pareceu bem longo. Na verdade não foi, pois a lua ainda brilhava na fossa escondida, mas não percebeu nenhum outro som. Mudou de posição e suas correntes retiniram. Então ouviu outras passadas leves, uma pisada suave do lado de fora da porta mais próxima pela qual ele entrara na cela. Um instante depois, uma figura esguia delineou-se na escassa luz cinzenta. Rei Conan! Uma meiga voz entoou com urgência. Oh, meu senhor, você está aí! Onde mais? Ele respondeu cautelosamente, virando sua cabeça para encarar a aparição. Era uma garota que se apoiava nas barras com seus dedos magros. A pouca claridade atrás dela contornava sua dócil figura através do fio de seda trançado sobre seus ombros e se refletia nas joias de prata que trazia ao peito. Seus olhos escuros cintilavam nas trevas, os membros alvos reluziam como alabastro. Seu cabelo era uma massa de espuma escura, lampejando de forma amena ante a fraca luz. As chaves de suas algemas e da porta mais distante, ela sussurrou, passando sua mão delgada no meio das barras antes de jogar três objetos que tilintaram ao cair perto dele. Que jogo é esse? Ele cobrou. Você fala na língua Nemédia e eu não tenho amigos na Nemédia. Que diabrura seu mestre está tramando agora? Ele a enviou aqui para zombar de mim? Não é zombaria. A garota tremia muito enquanto seus braceletes e prataria chacoalhavam nas barras. Eu juro por Mitra. Roubei as chaves dos carcereiros negros. Eles são os guardiões dos poços e cada qual tem uma chave que abre apenas um conjunto de fechaduras. Eu os embebedei. Aquele cuja cabeça você arrebentou foi levado até um médico e não pude pegar sua chave, mas roubei as dos outros. Por favor, não perca tempo. Além desses calabouços estão os poços que são as portas para o inferno. Ainda impressionado, Conan experimentou as chaves ceticamente, esperando encontrar apenas fracasso e uma afiada gargalhada zombeteira. Mas animou-se ao descobrir que uma das chaves, de fato, o libertou de suas algemas, encaixando não somente na fechadura que o mantinha preso no anel, mas também nos trincos que prendiam seus membros. Alguns segundos depois, levantou-se exultante com sua relativa liberdade. Num rápido movimento, foi até a grade, fechando seus dedos sobre uma barra e o punho delgado da mulher, aprisionando-a. Ela ergueu a face bravamente diante do olhar feroz dele. — Quem é você, garota? Ele indagou. — Por que está fazendo isso? — Eu sou Zenóbia, murmurou, resfolegando depois do susto. — Apenas uma garota do harém do rei. A não ser que este seja algum truque amaldiçoado, não consigo ver motivo para você me dar essas chaves, resmungou Conan. Ela curvou a cabeça e depois a ergueu, encarando Simério e seus olhos cheios de suspeita. Lágrimas brilharam como joias. Sou só uma garota do harém do rei, ela disse com humildade. Ele nunca olhou para mim e provavelmente jamais o fará. Para ele sou menos que um de seus cães que roem os ossos no salão de banquetes. Mas não sou um brinquedo. Sou de carne e osso. Eu respiro, odeio, temo, regozijo e amo. E tenho amado você, Rei Conan, desde que o vi cavalgando à frente de seus cavaleiros nas ruas de Belverus, quando visitou o Rei Nimed anos atrás. Meu coração pulsava tanto que parecia que saltaria de meu seio e cairia na rua poeirenta sob os cascos do seu cavalo. Um rubor inundou seu semblante enquanto ela falava, mas seus olhos não vacilaram. Selvagem e indomável que era, Conan não respondeu uma única vez. Ainda assim, até mesmo o mais bruto dos homens tem de ser tocado com maravilha e espanto ao contemplar a alma desnudada de uma mulher. Ela inclinou a cabeça e pressionou os lábios vermelhos contra os dedos que aprisionavam seu punho magro. Então jogou a cabeça para cima, lembrando-se repentinamente do perigo que ambos corriam, e seus olhos negros faiscaram de terror. — Rápido! — ela sussurrou com urgência. — Já passou da meia-noite. Você precisa ir. — Mas eles não a esfolarão viva por ter roubado essas chaves? — Jamais saberão. Mesmo se os negros lembrarem pela manhã quem foi que lhes deu o vinho, não ousarão admitir que as chaves foram roubadas enquanto estavam bêbados. A chave que não pude obter é a que destranca esta porta. Você precisa abrir caminho para sua liberdade através da fossa. Que horríveis perigos espreitam além daquela porta não consigo adivinhar. Mas você corre grande risco se permanecer nessa cela. O rei Tarascos retornou. O quê? Tarascos? Sim, ele retornou em segredo. Não faz muito tempo que desceu até essas fossas e voltou pálido, tremendo, como um homem que encarou um enorme perigo. Escutei-o sussurrar para seu escudeiro, Arideus, que você tem de morrer, ao contrário do que Zaltotum pensa. E quanto a Zaltotum? Conan sentiu que ela se arrepiou. Não fale dele, ela sussurrou. Demônios são convocados com frequência pelo som de seus nomes. Os escravos dizem que ele fica em sua câmara, atrás da porta ferrolhada, inebriado pelos sonhos do Lótus Negro. Acredito que até mesmo Tarascos o teme em segredo ou já teria matado você abertamente. Ele esteve aqui esta noite, mas o que fez somente Mitra sabe. Pergunto-me se foi Tarascos que tateou minha cela há pouco, murmurou Conan. Eis aqui um punhal, ela disse, passando a arma pelo vão das barras. Os ansiosos dedos de Conan sentiram um objeto familiar ao toque. Vá rápido por aquela porta, vire à esquerda e siga esse corredor até chegar a uma escadaria de pedra. Por sua vida, não se desvie da linha das celas. Suba os degraus e abra a porta que está no topo. Uma das chaves servirá. Se for a vontade de Mitra, eu lá estarei esperando você. Então ela se foi com um chiado de pés com chinelos. Conan encolheu os ombros e virou-se na direção da grade mais distante. Aquilo poderia ser algum ardil diabólico planejado por Tarascos, mas entrar de cabeça em uma armadilha era melhor para o temperamento de Conan do que sentar e esperar a morte. Inspecionou a arma que a garota lhe deu e sorriu satisfeito. Seja como for, ela tinha provado, por meio do punhal que lhe deu, ser uma pessoa de inteligência prática. Não era um objeto de lâmina fina selecionado por causa de um cabo cravejado ou de uma bainha de ouro destinado apenas a senhoritas delicadas na hora de cometer assassinato em seus vestiários privativos. Aquele era um punhal reto, a arma de um guerreiro, com lâmina larga, 15 polegadas de comprimento, além de extremamente afiado. Ele urrou de contentamento. A sensação do toque no cabo animou-o e lhe conferiu um brilho de confiança. Quaisquer que fossem as teias de conspiração desenhadas sobre ele, quaisquer que fossem os truques e traições enredados, aquela faca era real. Os grandes músculos de seu braço direito inflaram-se em antecipação aos golpes assassinos. Experimentou a porta distante, mas ela não estava trancada, apesar de se lembrar que tinha visto o negro travá-la. Aquela figura furtiva, então, não era nenhum carcereiro checando se tudo estava correto. Pelo contrário, destrancara a grade, o que era uma sugestão sinistra, mas Conan não hesitou. Abriu a grade e deu um passo para fora do calabouço e para dentro das trevas. Conforme havia imaginado, não desembocava em outro corredor. O lugar alargava-se aos seus pés enquanto a sequência de celas estendia-se para a direita e à esquerda. Ele não conseguia perceber os limites do local onde havia entrado. Também não era possível ver o teto e nenhuma outra parede. O luar era filtrado para dentro daquela vastidão através das grades das celas e perdia-se em meio a tanta escuridão. Olhos menos hábeis que os dele não teriam distinguido as faixas de luz acinzentadas que flutuavam acima da porta de cada cela. Virando à esquerda, moveu-se com rapidez ao longo da linha de calabouços. Sobre os ladrilhos, seus pés descalços avançavam no mais absoluto silêncio. Olhou para dentro de cada calabouço que passou. Estavam vazios, porém trancados. Em alguns, vislumbrou esqueletos acorrentados e ossos brancos. Aqueles poços eram uma relíquia de uma era sombria construídos há muito tempo, quando Belverus era mais uma fortaleza do que uma cidade. Mas recentemente o uso da prisão se tornara mais extensivo do que o mundo poderia supor. À sua frente viu o contorno de uma construção vertical, sabendo que deveria ser a escadaria que procurava. Então virou-se de repente, agachando nas profundas sombras aos seus pés. Atrás dele algo estava se movendo. Era uma criatura volumosa e furtiva que caminhava sobre pés que não eram humanos. O Cimério observou o corredor de celas, à frente das quais uma luz mortiça cinza se derramava. Na verdade, pouco mais que um trecho de trevas menos densas diante de si. Foi quando viu algo se movendo por esses esquadros. O que era ele não podia dizer, mas parecia pesado e enorme. Então o perdeu quando mergulhou nas sombras que estavam entre cada feixe. Era estranho, mas a coisa aparecia e desaparecia como fruto de uma vista embaçada. Conan escutou as barras chacoalharem uma porta após outra. Agora chegava à cela da qual acabara de sair e a grade foi aberta com um puxão. Ele viu uma grande forma ser desenhada sob um umbral cinzento e desaparecer no interior do calabouço. Suor pingava do rosto e das mãos de Conan. Agora sabia por que Tarascos tinha ido tão sutilmente até sua porta e fugido logo depois. O rei destrancara a sua cela e, em algum lugar nesses poços infernais, abrira a cova que abrigava aquela monstruosidade. A coisa saiu do calabouço e avançou ao longo do corredor, balançando sua cabeça disforme até perto do chão. Sem dar mais atenção às outras celas trancadas, preocupava-se agora em rastrear a trilha de Conan, que, sob uma luz débil, conseguiu ver mais claramente um corpo antropomórfico, gigantesco, maior em volume e circunferência do que qualquer outro homem. Caminhava sobre duas pernas, era acinzentado e despenteado, com pele grossa e braços longos, pendurados até o chão. A cabeça era uma farsa sinistra de um ser humano. Enfim, Conan entendeu o significado daqueles ossos quebrados e esmagados no calabouço e reconheceu quem era o espírito dos poços. Tratava-se de um enorme macaco cinza, um dos horrendos comedores de homens das florestas que ficam nas margens montanhosas do lado oriental do mar de Vilayet. Meio místicos e completamente horríveis, esses macacos eram os demônios das lendas iborianas. Na realidade, são ogros do mundo natural, assassinos e canibais das florestas. Ele sabia que o monstro tinha farejado sua presença, pois vinha rapidamente, impulsionando o corpo com suas poderosas pernas curtas e arqueadas. Lançou um olhar para a escadaria, mas sabia que aquela coisa estaria sobre si antes que pudesse alcançar a porta distante. Optou por ir de encontro à fera, cara a cara. Conan pulou para fora do quadrado que refletia a luz do luar, buscando alguma vantagem, por saber que a besta podia enxergar melhor do que ele no escuro. Quando o animal o avistou, suas grandes presas amareladas brilharam nas sombras sem emitir som algum. Criaturas da noite e do silêncio, os macacos cinzentos de Vilayet eram desprovidos de cordas vocais. Mas em suas feições escuras e hediondas, a imagem bestial de um rosto humano mostrava uma exultação medonha. Conan estava pronto, observando a aproximação do monstro sem tremor. Teria de apostar a vida em uma punhalada certeira, pois não haveria chance para outra, nem daria tempo de investir e fugir. Seu primeiro golpe tinha que matar instantaneamente se esperava sobreviver àquelas garras horríveis. Mirou a atarracada garganta, a proeminente barriga, o poderoso peito inchando em arcos gigantes como escudos gêmeos. Tem de ser no coração, pensou. Melhor arriscar que a lâmina seja refletida pelas pesadas costelas do que golpear onde a investida não fosse instantaneamente fatal. Conan aguçou o olhar, cerrou os punhos e, com plena consciência do seu poder muscular contra a ferocidade do comedor de homens, partiu para enfrentar a besta de peito aberto. Ele tinha que dar um golpe fatal e então confiar na robustez de sua estrutura para sobreviver ao instante do poderoso choque. Quando o macaco avançou balançando seus terríveis braços, Conan mergulhou entre eles e então acertou o golpe com uma força desesperada. O bárbaro sentiu a lâmina afundar até o cabo no peito peludo. Imediatamente soltou a arma, abaixou a cabeça e contraiu o corpo, uma massa compacta de músculos entrelaçados. Ao fazer isso, agarrou os braços do macaco e deu-lhe uma violenta joelhada na barriga, escapando do abraço que buscava esmagá-lo. Por um vertiginoso instante, sentiu como se estivesse sendo desmembrado pela força de um terremoto. Então, de repente, encontrava-se livre, esparramado no chão. O animal, ainda ofegante, despedia-se da vida com os olhos vermelhos virados para cima e o punhal cravado no coração. Sua punhalada desesperada atingira o alvo. Com os membros trêmulos, Conan arquejava como se tivesse estado em um longo conflito. Juntas e articulações pareciam ter sido deslocadas, o sangue pingava de arranhões e rasgos em sua pele provocados pelas garras da fera. Músculos e tendões também tinham sido retorcidos e desconjuntados. Se a besta tivesse vivido só mais um segundo, certamente teria conseguido desmembrá-lo. Mas a fantástica força do cimério triunfara, porque o instante fugaz em que ele suportara a derradeira convulsão do macaco teria arrancado os membros de um homem menos capaz.